Namastê, caros ouvintes, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Sejam uma vez mais bem-vindos ao programa Lux Esotérica, que nesta semana está finalizando o seu curso de introdução aos preceitos fundamentais do esoterismo e da teosofia. E nesta fase final do nosso programa, ouvintes, nós estamos partilhando com vocês ideias sobre a ordem do nosso universo, a ordem do nosso sistema solar que está à nossa volta, a ordem cósmica que realmente embebe todas as coisas que se manifestam. Porque, como nós temos dito, ouvintes, repetindo aquele preceito fundamental que foi exposto em A Doutrina Secreta, todos os pontos matemáticos do universo manifestam alguma inteligência. Todos os seres, ouvintes, são advindos da suprema alma universal. Para ela, todos nós um dia retornaremos, mas não de forma idêntica como nós saímos. Porque quando os ocidentais descobriram a filosofia oriental, ouvintes, que fala exatamente deste retorno para a grande unidade, os ocidentais, com a sua filosofia cristã, imaginaram que os orientais, que os budistas, os hindus, pregavam o aniquilamento do ser. E isso não é verdade, caros ouvintes, porque muitas vezes se expõem certas metáforas, certas explicações, onde se coloca o ser humano como uma gota. Uma gota que, quando retorna ao oceano que contém toda a água, então aquela gota não teria mais sentido, pois ela desapareceria, ouvintes, naquele grande oceano. E não é isso, ouvintes, que vai acontecer. Nós sim somos uma gota, mas uma gota, caros ouvintes, de uma substância que não é a água, mas sim a substância do puro espírito, que os orientais, ouvintes, comparam com algo muito frugal, que todos nós temos acesso, que todos nós, na nossa tenridade, nós humanos, os animais, todos os mamíferos, ouvintes, tomam o leite, essa substância que alimenta, que traz nutrientes, que traz a vida diretamente do seio das nossas mães, de todos aqueles seres que geram outros seres, dão o leite. Então, ouvintes, e como nós dissemos ontem, a Via Láctea, esse termo Via Láctea significa o caminho leitoso, o caminho do leite, e galáxias, ouvintes, simbolizam flocos de leite. E é da natureza do leite, caros ouvintes, essa grande substância da onde nós viemos. Mas o leite, ouvintes, se nós fazermos com que ele passe por certas transformações, se ele for batido, se ele for fervido, se ele for fermentado, ele não mais será, não terá mais aquela característica simples, aquela característica líquida que nós vemos no leite materno, no seio de todas as fêmeas, de todos os animais que são, obviamente, mamíferos. Este leite líquido se transforma em doce, se transforma em queijo, se transforma em manteiga, se transforma das mais diversas formas, ouvintes, que obviamente apetecem o nosso paladar, mas que simbolicamente, ouvintes, representa o que acontece conosco. A nossa gota de água, ouvintes, não vai retornar e desaparecer no oceano de água também. Mas nós voltaremos, a nossa pequena gota, a nossa pequena contribuição retornará para o grande oceano transformado. Voltará totalmente munida de experiência, de sabedoria, através dos ciclos de manifestação nos reinos inferiores, nos reinos elementais, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e finalmente no reino humano, nós teremos cumprido, ouvintes, um grande ciclo. E todos esses ciclos, ouvintes, foram todos previstos na mente divina, a mente de Deus que engloba o nosso sistema solar. Então, aqueles que imaginam que os planetas estão por aí trombando uns com os outros, que as galáxias estão se chocando fortuitamente, isso não é verdade, ouvintes. Existe sim uma grande harmonia universal, a qual envolve também o nosso sistema. Se nós quisermos entender as galáxias, ouvintes, e coisas tão grandes como essas, nós temos que entender como funciona aqui o nosso lar, que é o nosso sistema solar e o seu sistema planetário, ouvintes. Pois, dentro dos conhecimentos esotéricos, teosóficos, se sabem que existem 10 esquemas planetários evoluindo no sistema solar nos dias de hoje. E existem mais planetas físicos do que esses 10 esquemas planetários. Na verdade, são 12 planetas físicos, ouvintes, que são habitados por grandes consciências planetárias, chamadas de verbos planetários ou logos planetários, que então trazem a vida para esses esquemas. E desses 10 esquemas, ouvintes, 7 deles já possuem então os seus planetas físicos. Há 3 esquemas no sistema solar que ainda não possuem esses planetas físicos. E há 7 que estão perfeitamente manifestados e são animados pelos 7 grandes espíritos que estão diante de Deus, os 7 grandes arcanjos planetários, os Dayan Chohans, que são tão mencionados na literatura oriental e também, de certa forma, na literatura religiosa cristã, de uma maneira mais velada. Então, esses planetas, caros ouvintes, alguns deles não são muito conhecidos e outros deles não são nada conhecidos, pois o primeiro desses planetas, ouvintes, está mais próximo do Sol do que o planeta Mercúrio. É o chamado planeta Vulcano, que tem esse nome, ouvintes, exatamente porque ele está tão próximo do Sol que, se ele fosse um planeta físico, ele seria tão quente como a lava de um vulcão. E é exatamente esse planeta, ouvintes, que se tem conhecimento dele, mas que na astrologia, por exemplo, se menciona dentro de um mapa astrológico o Sol. Só que o Sol não é planeta. O Sol é uma estrela. Da mesma forma como se menciona a Lua, que também não é um planeta, mas é um satélite. Então, na astrologia, ouvintes, quando se menciona exatamente o Sol, o que se quereria mencionar ali seria exatamente o planeta Vulcano. Depois temos o esquema de Vênus, né? E, aliás, antes de Vênus temos o Mercúrio, que está relacionado diretamente com a Terra, pois na nossa cadeia planetária existem 3 planetas físicos. Isso é uma coisa difícil de explicar assim sem mostrar na forma de gráficos, mas para compreender isso, ouvintes, nós temos que entender o seguinte: da mesma forma que nós, seres humanos, temos várias auras que nos envolvem e nós nos manifestamos nos diversos planos de existência, não só no físico, mas também no astral, no mental, nos planos espirituais, cada planeta, ouvintes, possui 7 corpos, 7 globos que são usados para a manifestação, a circulação das vidas. Um planeta, na verdade, ouvintes, ele é exatamente um grande homem universal. Mas a grande diferença é que, ao invés de células e bactérias que nós temos no corpo de um ser humano, um planeta ele possui ali bilhões, trilhões de seres espirituais que se desenvolvem e habitam cada uma dessas esferas. Então, a qualquer planeta que nós observarmos físico, simultaneamente existe ao seu redor, ouvintes, 7 planetas de matéria invisível. Isso é chamado de um esquema planetário, e exatamente a vida daquele planeta circula por dentro daqueles 7 planetas invisíveis. Esse é um dos assuntos realmente mais complexos do ocultismo, que os orientais chamam dos grandes caminhos que existem entre as locas, né? Ou seja, os locais, esses globos invisíveis, e exatamente os caminhos que existem entre eles. De certa forma, a ciência esotérica da Cabala, ela tenta explicar isso, porque existe uma correspondência entre os nossos 7 grandes chakras e esses 7 grandes globos, esses 7 grandes planetas. Então, dentro do nosso sistema solar, existem 7 grandes esquemas com 7 planetas. Então, nesse exato momento, ouvintes, não existem apenas os 9 planetas que a ciência descobriu, que são, na verdade, planetas físicos. Planetas físicos, na verdade, existem 12 no nosso sistema nesse momento. A ciência, obviamente, mais cedo ou mais tarde vai descobrir mais 2 planetas além da órbita dos planetas externos, né? Pois porque esses planetas, obviamente, não são visíveis a olho nu, e só com o desenvolvimento da astronomia é que se pôde descobrir, então, planetas tão distantes, caros ouvintes, como aqueles que existem atualmente e que são percebidos pela nossa ciência. Então, o planeta Vulcano, que está exatamente muito próximo do Sol, ele não é um planeta físico, ele é um planeta etérico. E se você se lembra daquele personagem que era da ficção científica, caros ouvintes, que era o famoso Vulcano, que era o Mr. Spock do Jornada nas Estrelas, ele fazia um comprimento, né, com a mão, abrindo exatamente uma abertura em forma de V, separando 3 dedos para um lado e 2 dedos para o outro, formando um espaço exatamente no formato de V. E isso, caros ouvintes, representava, para aqueles que conhecem essa parte esotérica da astronomia, exatamente a posição do planeta Vulcano. Porque entre o nosso dedo mindinho e o dedo anelar, né? E aí se abrir aquele espaço do V do lado, é exatamente aonde vai simbolicamente o planeta Vulcano. Porque o dedo mindinho ele está relacionado com o planeta Mercúrio. E o anelar, né, aquele onde nós colocamos as alianças de compromisso, de casamento, ele está ligado com o Sol. Então, Mercúrio e o Sol são exatamente, dentro da ciência atual, os planetas mais próximos do Sol. Mas existe um planeta mais interno ali, que é exatamente o planeta Vulcano. E depois, ouvintes, o planeta Mercúrio, que está relacionado com a Terra. A Terra está intimamente ligada com Mercúrio. Existe o planeta Vênus, que é, em termos de humanidade, o sistema mais evoluído do nosso sistema solar. Depois, a Terra, que tem já uma boa evolução. Temos também Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, caros ouvintes. São esses os sistemas realmente habitados, que têm vida espiritual no nosso sistema solar. Os outros corpos e muitas luas, algumas luas no nosso sistema solar também são habitadas. E quando eu digo aqui habitado, não quer dizer simplesmente vida física, pois pode haver ou não vida física, mas aquele planeta está realmente habitado, ouvintes. O fato de não haver a vida física, não haver essa abundância de vidas que nós vemos exatamente no nosso planeta, não quer dizer que não haja exatamente vida espiritual. A vida espiritual, caros ouvintes, é muito mais importante do que a vida física. Mais cedo ou mais tarde, em quase todos esses planetas, com exceção dos planetas gasosos, né, que terão que sofrer um processo de solidificação, em todos eles haverá realmente a vida física. Mas, de certa forma, a astronomia fez muito bem em retirar o planeta Plutão da categoria de planeta, né? Ele foi considerado há cerca de 2 ou 3 anos atrás como um planeta anão. Ele não é um planeta, é um planetoide, né? Porque ele é muito pequeno, um pouco maior do que a nossa Lua, está muito distante do Sol e realmente ele não tem uma população espiritual. Obviamente, os planetas realmente que têm essa vida espiritual são exatamente esses sistemas que nós mencionamos. Agora, há uma grande controvérsia que realmente é muito difícil de explicar assim para vocês que estão chegando pela primeira vez, né? Muitos estudantes do esoterismo sabem exatamente que existem correspondências entre os planetas e os chakras humanos, entre os planetas e os seus regentes espirituais e os corpos invisíveis do ser humano. E esse envolvimento é conhecido como um envolvimento holográfico, né? De certa forma, nós aqui, seres humanos, seguindo aquele princípio hermético, nós somos uma imagem do que está lá no universo, e o universo, obviamente, tem que ser uma imagem também do que existe aqui embaixo. Esse é o grande princípio hermético de correspondência. Então, quando se chega a estudar esse assunto, quando nós dizemos, juntamente com outros ocultistas, que o grande espírito planetário da Terra, ele habita simultaneamente nesse momento em 3 planetas físicos, que são Marte, a Terra e Mercúrio. Então, muitas pessoas não compreendem exatamente o que isso significa, porque eles querem seguir estritamente aquele sistema de que cada espírito tem que ter uma alma, cada alma tem que ter um único corpo. E não é, caros ouvintes, o que realmente está acontecendo. O grande espírito planetário que rege a Terra, ele está nesse exato momento regendo também o planeta Marte e o planeta Mercúrio. E é por isso que nós temos um particular interesse em Marte. Acredito que em cerca de mais 2 décadas nós estaremos visitando fisicamente o planeta Marte de novo, né? Porque nós, caros ouvintes, já habitamos esse planeta Marte em priscas eras. Isso é o que nos indicam as pesquisas ocultistas, ou seja, as nossas almas já passaram por corpos físicos, inclusive no planeta Marte e também no planeta Mercúrio. A vida, na verdade, do nosso sistema planetário da Terra está circulando nesses 3 planetas físicos, que são a Terra, Marte e Mercúrio, e está circulando também em dois planetas que são puramente astrais e dois planetas puramente mentais. Então a vida está circulando dentro desses planetas naquilo que são chamadas as rondas, caros ouvintes. As rondas são exatamente as voltas que a vida dá, levando todos os trilhões e trilhões de seres, não só seres físicos, mas principalmente os seres espirituais, que têm que fazer essa peregrinação por esses planetas. Então, o nosso esquema atual da Terra, como todos os outros esquemas, ele está planejado para que a vida dê a volta na cadeia planetária da Terra durante 7 rondas, né? Ou seja, 7 voltas teriam que ser dadas para completar as 7. E nesse momento nós estamos, já passamos exatamente do meio desse giro. Nós estamos na 4ª ronda e meia dentro do sistema e a vida está totalmente focalizada aqui no planeta Terra, que é o ponto central dessa evolução. E é por isso que o planeta Marte está lá, obviamente estéril, atualmente sem água, sem habitantes, como também o planeta Mercúrio. Mais cedo ou mais tarde, caros ouvintes, nós vamos acabar nos transferindo de novo, tanto para Marte quanto para Mercúrio, porque o mesmo espírito planetário, o espírito de Gaia, o espírito da Terra, não anima só o nosso planeta Terra, mas anima também a Marte e a Mercúrio. Então nós estamos na 4ª ronda e meia, e o planeta Vênus, que é exatamente o mais avançado, que tem um único planeta físico atualmente, ele já está na sua... já deu realmente um progresso muito maior. Porque lá, caros ouvintes, eles já estão na sua 6ª, já chegando na sua 7ª ronda. Eles já estão praticamente terminando a evolução daquele sistema. E é por isso, caros ouvintes, que a humanidade de Vênus é a mais avançada do sistema solar. E é por isso que Vênus ajudou a Terra alguns milhões de anos atrás, enviando para cá as dignidades espirituais que praticamente fundamentaram a civilização humana como nós a conhecemos, e também os mistérios espirituais que existem nesse planeta. A grande fraternidade dos mestres, a grande fraternidade branca, foi fundada exatamente pelo grande dignatário venusiano, que no Oriente é chamado de Sanat Kumara, e na tradição cristã, judaico-cristã, ele é chamado de Melquisedeque, o grande rei de Salém, aquele que nasceu e presta, obviamente, homenagem ao Altíssimo, grande sacerdote do Altíssimo. E todos os sacerdotes cristãos, caros ouvintes, quando eles são sagrados, quando eles são ordenados, eles assim são feitos, dizendo: agora vocês integram a ordem de Melquisedeque. Ou seja, um padre cristão, um padre católico, ele pertence tão claramente à fraternidade branca como qualquer outro iniciado. Porque o Melquisedeque, que começa exatamente toda essa questão há cerca de 6 milhões de anos atrás, quando aportaram aqui os dignatários espirituais de Vênus, eles começaram aqui então a civilização, eles que foram os verdadeiros reis divinos, que depois a tradição acabou mantendo esse conhecimento. E obviamente que os reis humanos não têm nada de divino. Divinos realmente foram aqueles 100 grandes iniciados que vieram para a Terra. Então a cadeia venusiana é a mais avançada, e as mais atrasadas são exatamente aqueles planetas que são gasosos, como o planeta Júpiter, como Saturno, como Urano e como Netuno, que os mais avançados entre eles estão exatamente na sua terceira cadeia, ou seja, já se manifestaram 3 vezes, estão atrás da Terra nessa evolução. E existem 3 sistemas ainda que não constituem ainda propriamente sistemas, estão ainda, por assim dizer, num stand-by ali, estão numa situação de aguardar para chegar o momento de se manifestar. E a vida está circulando, ouvintes, nesses planetas. Não entre um planeta e o outro que não tenham relações entre eles. Ou seja, a circulação que existe de almas, de espíritos entre a Terra, Marte e Mercúrio, ela é muito natural, porque ela, nós estamos, obviamente, regidos por um mesmo ser espiritual, que é o Logos Planetário da Terra. Inclusive, aqueles iniciados que querem evoluir mais rapidamente, eles podem fazer esse percurso, que obviamente vai levar muitos e muitos milhões de anos para se cumprir a 7ª volta, né? A cadeia terrestre está na 4ª volta e meia. Está na 4ª cadeia e meia. Então os iniciados, eles podem fazer uma peregrinação por esses planetas, se encarnando nas humanidades que ainda existem, espiritualmente no planeta Marte, espiritualmente no planeta Mercúrio, fazendo então um progresso não só aqui na Terra, mas também nesses planetas. Agora, não existe a possibilidade da transferência de seres humanos tão ignorantes como nós somos para outras esferas que ainda são mais atrasadas, pois realmente não haverá condições nem de nós irmos para a cadeia mais avançada, que é a venusiana, que obviamente está muito na nossa frente, e nem para os planetas gasosos, que não têm condições nem de ter um corpo físico, né? Que é o planeta Saturno, Urano e Netuno, então, que estão muito atrás na evolução. Então a nossa evolução está se processando exatamente entre o planeta que é a Terra, o planeta que é Mercúrio e também Marte. Então toda aquela comédia, aqueles ouvintes, que a ficção científica fala em relação aos marcianos, que eles supostamente seriam seres verdes e tudo mais, isso, caros ouvintes, é apenas uma reminiscência do passado, porque os marcianos, ouvintes, somos na verdade nós mesmos. Os extraterrestres que nós tanto queremos que apareçam para nós, na verdade somos nós mesmos. Já foram descobertos aqui na Terra pedras provindas do planeta Marte, pedras provindas da Lua, quando nos processos cíclicos de destruição desses planetas, essas pedras vieram parar aqui. Mas o mais importante do que as pedras, somos nós, ouvintes, seres humanos, que estamos evoluindo aqui. Mas vamos continuar falando dessas questões, ouvintes, no nosso segundo bloco de hoje, pois está terminando o primeiro bloco. Começamos aqui um pouco atrasados hoje, alguns problemas aqui com a nossa mesa de som, que já foram resolvidos, e vamos fazer aquele intervalo, ouvintes, agradecendo muitíssimo aí a audiência dos nossos ouvintes que estão ao vivo conosco, e a vocês que estão nos acompanhando em outros horários aí, pela manhã, à tarde ou à noite, nos discos que nós vamos mandar para os associados da Levir. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência de vocês. E o programa Lux Esotérica vai voltar já já. Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Está falando com vocês do lado esotérico do nosso sistema solar, astronomia esotérica oculta, falando assim, dando uma pincelada realmente muito geral sobre os temas aqui que nós estamos abordando nesse ínterim aqui. Nós recomendamos muito a vocês a leitura do livro O Sistema Solar, do Major Arthur E. Powell. Infelizmente, esse livro já está esgotado. Exatamente a obra O Sistema Solar, do Major Arthur E. Powell, que é uma obra que abrange exatamente os comentários sobre esse tema. Então, se vocês puderem achar essa obra, normalmente em sebos, em casas de livros usados, porque O Sistema Solar, que foi editado pela editora Pensamento, não está mais em catálogo. Lá que existem realmente muitos comentários a respeito desse tema, que realmente é muito profundo, ouvintes. Mas, para nós terminarmos aqui o nosso programa de hoje, temos mais alguns comentários para fazer com vocês com relação a esse plano, ouvintes, de manifestação. Então, dentro de uma cadeia como a cadeia terrestre, onde existem realmente não só um planeta físico, mas a nossa cadeia terrestre, ela tem hoje 3 planetas físicos. E a explicação para isso, ouvintes, é realmente uma explicação astronômica, pois os 3 planetas que nós estamos mencionando, a Terra, Marte e Mercúrio, e juntamente com o planeta Vênus, eles formam o Sistema Solar interior, ou seja, é a parte interna do Sistema Solar, aonde estão os planetas mais próximos do Sol. E é isso que possibilita, caros ouvintes, que essa proximidade com o Sol, que permitiu a vida física, permite a vida física e, obviamente, permite também a esse espírito planetário ter um domínio sobre 3 planetas físicos simultaneamente. E aí, aqueles que, obviamente, não creem que um espírito planetário possa ter mais do que um corpo, aí, obviamente, que eles mencionam que uma alma humana não pode ter mais do que um corpo, caros ouvintes. E eu gostaria de pedir para essas pessoas que têm essa opinião que nos mostrassem exatamente aonde é que está escrito isso, que uma alma humana não pode ocupar mais do que um corpo ao mesmo tempo. Pois é exatamente isso, ouvintes, que dá a grande característica da divindade solar. Ela é una, mas ao mesmo tempo, com a sua consciência, ela está presente na forma das chispas divinas em trilhões e trilhões de seres. Nós vemos também as almas coletivas que envolvem os animais, os insetos, os vegetais, os minerais e os elementais, ouvintes, onde uma chispa divina ela está conectada a tantos e tantos milhões de corpos, no caso dos elementais, no caso dos minerais. Milhões e milhões de toneladas de minerais estão ligadas a algumas chispas divinas. No caso dos vegetais, também é óbvio que a alma coletiva anima milhares e milhares de plantas, envolvendo-as por uma extensão muito grande. No reino animal também é sabido que um grupo de animais ele está totalmente ligado apenas a uma alma coletiva que tem uma única chispa divina. Então, caros ouvintes, para nós explicarmos o porquê da nossa cadeia terrestre não ter apenas um único planeta físico, mas sim ele ter 3 planetas físicos, é exatamente esse grande poder que o nosso espírito planetário da Terra tem. Ele ocupa não simultaneamente esses 3 planetas, mas ele coloca a sua atenção em um de cada vez, e onde ele coloca a sua atenção, exatamente toda a vida se transfere exatamente para aquele planeta. E é o caso aqui da Terra, exatamente nesse momento. Nós vemos que realmente é absurdamente difícil de entender como é que pode haver tanta vida, tanta fauna, tanta flora espécies realmente intermináveis que surgem e que desaparecem, ouvintes. Da onde que vem tanta vida? Vem exatamente do espírito planetário que comanda os seus anjos, os seus espíritos da natureza, e faz, caros ouvintes, que se impregne aqui na matéria aquilo que a ciência, infelizmente, ainda acha que é uma coisa fortuita, uma coisa puramente casual. Chegam a defender o absurdo que o DNA ele se formou pelo choque, né, ao acaso, por mera sorte de certas moléculas químicas, e depois de alguns bilhões de anos estou eu aqui tentando transmitir esse conhecimento para vocês, ouvintes. Ou seja, a nossa ciência realmente não sabe do que ela está falando, pois não existe acaso nenhum nessas coisas, ouvintes. Existe sim muita inteligência, existe sim realmente muita consciência funcionando aí. E existem também muitos e muitos seres envolvidos nesse processo de transmissão da vida, dos conhecimentos, da sabedoria. E nós fazemos parte, ouvintes, fazemos parte desse grande esquema. E aí, obviamente, as pessoas perguntam, podem perguntar, né? Quantos seres estão envolvidos, ouvintes, nessa evolução do sistema solar? E é difícil, ouvintes, responder isso, pois se existem apenas no nível humano 60 bilhões de chispas divinas, de mônadas, de espíritos que são conectadas, né, obviamente, ao espírito do logo solar, e nós somos apenas, ouvintes, uma única seção de toda a vida que está evoluindo exclusivamente aqui no planeta Terra. Agora, se nós percebermos que existem outros 6 esquemas planetários simultâneos, que existem também hierarquias criadoras diferentes, ou seja, é fácil compreender, ouvintes, que existem trilhões de espíritos, de chispas divinas evoluindo nos 7 esquemas atuais do nosso sistema solar. E também as pessoas que nunca ouviram falar desse tema, que nós remetemos àqueles que querem mais detalhes sobre isso, realmente a leitura do livro do Arthur E. Powell, O Sistema Solar, onde ele fez uma grande compilação de conhecimentos da doutrina secreta, dos livros de Charles Leadbeater, de Annie Besant. Como, caros ouvintes, que Deus, como o Logo Solar, emana essas chispas divinas? E será que elas todas foram criadas juntas? E a resposta para isso é não, caros ouvintes. As chispas divinas, elas são emanadas periodicamente naquilo que são chamadas de as ondas de vida. Então, as 60 bilhões de chispas de espíritos que estão evoluindo conosco são apenas a expressão de uma única onda de vida que foi liberada há muito tempo atrás, quando se iniciou a jornada da nossa onda de vida. Mas antes de nós houve outras ondas de vida, e depois de nós já foram lançadas também, já foram emanadas outras ondas de vida. Então, aqueles seres mais avançados que nós conseguimos perceber, os grandes arcanjos e muitos dos mestres ouvintes, eles não pertencem à nossa onda de vida. Eles pertencem à onda de vida anterior. Então, eles atingiram essa iluminação, essa espiritualidade, quando eles eram homens, assim como nós estamos atingindo essa iluminação nesse nosso estágio de humanos. E quando eles, quando os mestres, caros ouvintes, quando os anjos estavam individualizados, nós ainda estávamos no reino animal. E nem era, caros ouvintes, nesta atual cadeia, a chamada cadeia terrestre. É, cadeia não porque nós estamos presos aqui, mas sim porque é um conjunto dessas transmigrações das almas dos seres que estão aqui. Nós todos estamos evoluindo juntos, mas obviamente pelo próprio tempo da emissão da onda de vida, isso fez com que houvessem seres mais avançados e outros mais atrasados. Então, nós fomos animais ouvintes, não aqui nesse planeta Terra. É, só realmente seres muito atrasados da humanidade ainda vieram para esse planeta, ainda ocupando corpos animais. Nós fomos animais ouvintes, não aqui, mas naquela réstia que existe de um planeta antigo, que hoje é o nosso satélite, que é a nossa Lua. A Lua era muito maior, não tinha um satélite próprio, não existia a Terra, caros ouvintes, ali, esse planeta que estava mais ou menos na posição que está a Terra hoje, ele tinha muito mais massa, muito mais gravidade, tinha uma fauna, uma flora muito ricas, uma atmosfera muito mais densa do que existe hoje, e haviam animais que fomos nós, caros ouvintes, nós estivemos nas formas animais, que eram realmente dantescas se nós compararmos com as formas que nós temos hoje. Tirando a época dos dinossauros, que realmente era alguma coisa parecida com o que fomos nós lá na Lua, ouvintes, aqui nesse planeta nós temos animais muito belos, animais realmente muito formosos, a maior parte deles. Mas na Lua existiam essas grandes aberrações, como houveram aqui na Terra, grandes sauros, grandes dinossauros, plantas carnívoras e, segundo as descrições clarividentes dos estudos que foram feitos da memória da natureza, que ainda está lá impresso na Lua até hoje, então existiam também muitas e muitas plantas carnívoras, né, que devoravam animais e seres humanos naquela época, caros ouvintes. Então, muitos dos mestres que nós conhecemos hoje, que nós admiramos tanto e que, obviamente, estão muito avançados na evolução, eles já eram homens naquela cadeia lunar e muitos deles já eram iniciados e já estavam num processo de aperfeiçoamento espiritual. Não é à toa, ouvintes, que eles são realmente mestres hoje. E muitos de nós, ouvintes, os mais avançados entre nós, seres humanos atuais, aqueles poucos que realmente são um pouco mais privilegiados com o progresso espiritual, muitos ouvintes estiveram, mesmo sendo animais, em estreita relação com aqueles humanos que hoje nós chamamos de mestres. Alguns, inclusive, chegaram a ser animais domésticos daqueles humanos que viriam a se transformar nos nossos mestres. Então vocês podem ver como é longa, ouvintes, a cadeia de relações kármicas que nos trazem até aqui. Nós imaginamos a nossa vida como essas poucas décadas, né? E lemos a história de alguns poucos séculos, alguns poucos milênios. A nossa história nesse sistema solar, ouvintes, já se estende há muitos milhões de anos. Então, simplesmente para arrematar esse tema de hoje, nós temos que falar dos objetivos, ouvintes, que têm que ser alcançados dentro dessas cadeias. Porque no sistema da cadeia lunar, havia um objetivo coletivo daquela humanidade que estava lá, que precisava ser alcançado, que era mais simples do que é o objetivo que nós temos aqui na Terra hoje. O objetivo da humanidade da Lua, ouvintes, da cadeia lunar, que não fomos nós, nós éramos os animais lá naquela época, era alcançar aquilo que é conhecido na Grande Fraternidade Branca como a quarta grande iniciação, a iniciação de Arhat, que pode parecer simples, ouvintes, mas é exatamente o ponto. Essa quarta iniciação é aquela ligada com o simbolismo da crucifixão. Quando se chega à quarta iniciação, falta apenas uma única iniciação para se transformar em mestre. Então, muitos humanos atingiram aquela iniciação lá, e nós que éramos animais atingimos o nosso objetivo, que era passar para o reino humano. Então, esse era o objetivo daquela cadeia lunar, mas um grande cataclismo, um grande asteroide se chocou com a Lua e fez com que ela realmente se partisse. A maior parte da matéria e da atmosfera da Lua foi lançada no espaço, e o que sobrou, caros ouvintes, de um planeta que era muito, muito maior que a Terra, muito maior do que a Terra e a Lua atuais juntos, o que sobrou virou o planeta Terra. Então, por isso que se acham muitas rochas da Lua aqui no nosso planeta. E o que sobrou da Lua, caros ouvintes, é realmente essa massa inerte, sem atmosfera, sem atividade vulcânica, sem atividade realmente magnética interna, que é a nossa Lua, o nosso satélite. É apenas um cadáver daquilo que aconteceu no passado. E, inclusive, as vibrações que a Lua emitem não são realmente nada positivas, ouvintes. O famoso banho de Lua não é nada recomendável, na verdade é uma coisa muito negativa. Primeiro porque é apenas o reflexo da luz solar que está batendo lá na Lua, e segundo que essa luz está batendo no que restou da cadeia anterior, e ali obviamente que existem muitas memórias das coisas realmente monstruosas e dantescas que existiam ali, e obviamente de muito sofrimento que aconteceu quando aquela evolução terminou. E aí veio a se formar a Terra. E para nós, ouvintes, existe um novo objetivo, um objetivo mais alto. A cada cadeia diferente, a Lua foi a terceira cadeia do esquema terrestre, e a Terra, Marte e Mercúrio são a quarta cadeia, nós temos um objetivo superior. O nosso objetivo é atingir a quinta grande iniciação, a iniciação de mestre, a iniciação de Aseca. Enquanto a humanidade da Lua tinha que atingir o estado de Arhat, nós aqui embaixo, ouvintes, que temos alguns privilégios, fizeram um favor para nós de exterminar os dinossauros, porque senão ia ficar muito difícil evoluir aqui na Terra. Nós temos que atingir essa quinta iniciação. E infelizmente, ouvintes, dessas 60 bilhões de mônadas que estão evoluindo aqui conosco, só atingirão esse objetivo uma parcela, caros ouvintes, desses 60 bilhões. E aí existe um evento, ouvintes, no futuro da humanidade, no futuro do nosso planeta, que ficou realmente conhecido popularmente como o Dia do Juízo. O Dia do Juízo, ouvintes, que acontecerá na quinta cadeia do nosso esquema terrestre. Ou seja, ainda a vida passará pelo planeta Mercúrio, passará pelos dois planetas astrais, pelos dois planetas mentais, e a vida retornará ao planeta Marte e finalmente retornará aqui na Terra, nessa quinta volta. Quando atingir essa volta, ouvintes, haverá realmente uma grande separação entre os egos, entre as chispas divinas da nossa humanidade. 2/5 ouvintes das 60 bilhões de mônadas, ou seja, 24 bilhões dessas chispas, ficarão realmente para um segundo termo, ficarão suspensas, serão como se fossem repetentes da evolução, terão que esperar a formação de um outro planeta para elas conseguirem evoluir. E isso acontecerá, ouvintes, porque o padrão, o objetivo que está sendo colocado e que é o objetivo da nossa quinta ronda, que vai se manifestar no futuro. Nós estamos ainda na quarta ronda desse quarto esquema, dessa quarta cadeia, que é a cadeia terrestre. Quando chegar essa quinta ronda, ouvintes, para que nós possamos avançar muito rapidamente, para que a espiritualidade realmente prevaleça, porque o que prevalece, infelizmente, hoje em dia ainda é a matéria, ainda são as riquezas, ainda são as posses, as emoções, a luxúria, o apego. Tudo isso mostra, ouvintes, que nós estamos muito atrasados. Mas o padrão que está colocado à nossa frente, que foi tão bem demonstrado pelos mestres, por todas as manifestações dos seres divinos e altos iniciados que apareceram sobre a Terra, como bem disse, ouvintes, um dos mestres da sabedoria, aquilo que um mestre sabe hoje vai ser conhecido por uma criança no final da sétima ronda desse nosso esquema terrestre. Quando estiver terminando a história desse nosso planeta aqui, com a passagem da vida 7 vezes por ele, o que sabe um mestre hoje vai ser conhecido por uma criança no futuro. E aí vocês podem, por esse comentário que o mestre fez, vocês podem imaginar a evolução espiritual que está diante de nós, ouvintes. Um aceleramento muito grande. Mas isso não é coisa para daqui a 1 ano, 2 anos, não é para o ano de 2012. Não fiquem preocupados com cataclismas, com o término da vida do planeta. Não é isso, ouvintes. É um processo que vai demorar alguns milhões de anos. E por incrível que pareça, as nossas almas estão acostumadas com isso. É o nosso cérebro que conta em minutos e segundos, que não consegue compreender o que seriam 1 milhão de anos. Mas para a nossa alma, para o nosso espírito, isso é tranquilo. Então, aquela grande separação, aquele que será realmente o verdadeiro juízo final, que não foi no ano 2000 e não vai ser agora em 2012, esse juízo, ouvintes, retirará da circulação do nosso planeta aquelas chispas divinas que não tiverem realmente a vontade de se iluminarem, que não terão atingido ainda o esclarecimento necessário, e elas obviamente não serão destruídas, elas serão colocadas no nirvana intercatenário até que se forme um outro planeta, porque quando terminar a sétima ronda, a sétima cadeia, obviamente, ouvintes, que novos planetas terão que ser construídos com a matéria. E é assim, contudo, ouvintes, a vida se renova. Então nós estamos nessa expectativa, e obviamente que a nossa relação, tanto tempo antes, ouvintes, desse episódio vir a acontecer, nós já estamos aqui falando nos mestres, já estamos falando na sua sabedoria, já estamos procurando o caminho. Eu creio que nós realmente podemos ser a vanguarda desse processo, que nós estaremos muito despertos quando chegar o final da cadeia terrestre como nós a conhecemos. E nós fazemos votos, ouvintes, que esse programa esteja despertando vocês para esses assuntos, que nós realmente possamos, através do estudo, através da meditação, atingir realmente os padrões de pureza, o padrão de moralidade, o padrão de elevação física, emocional e mental que serão necessários coletivamente, socialmente, para que prevaleça nesse planeta uma sociedade realmente espiritual, não uma sociedade materialista que põe os seus valores ainda na matéria, como existe hoje, mas sim uma civilização onde o espírito, onde o ser humano, onde a cultura, onde a espiritualidade valha mais do que os objetos, mais do que papel impresso em alguma gráfica aí na casa da moeda. Então, ouvintes, nós terminamos aqui hoje o nosso programa. Infelizmente tivemos uma larga interrupção aqui no meio da nossa transmissão, mas conseguimos aqui retomar com a nossa linha aqui secundária de internet, pois a primeira realmente falhou. Nós estamos conseguindo terminar o programa Luxo Esotérica de hoje. Muito felizes por estarmos aqui a serviço da espiritualidade de vocês. Convidamos a todos para fazermos aqui a nossa última vibração, pois estamos chegando nos últimos programas, as últimas aulas aqui do nosso curso de introdução ao esoterismo e à teosofia. Vamos, ouvintes, uma vez mais fechar os nossos olhos, sentir o nosso batimento cardíaco e procurar, ouvintes, uma vez mais perceber aquela vida pulsante que está dentro de nós. Vamos, ouvintes, visualizar no centro dos nossos corações a joia inefável do nosso espírito, a nossa mônada, nossa chispa divina. E sua luz brilha em todas as direções, iluminando o lótus do nosso coração, preenchendo todo o nosso ser. Que essa luz se espalhe pelo nosso corpo e para além dele. Que possamos sempre caminhar na estrada da nossa evolução, iluminados por essa luz infalível que é a luz da nossa chispa divina. Procuremos nesse momento internalizar, compreender, realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Que assim seja, ouvintes. Amém. Que o Espírito da Verdade esteja sempre conosco. O programa Lux Esotérica termina hoje aqui, desejando a todos vocês um ótimo final de noite, um bom descanso. Esperamos estar aqui com vocês amanhã, quarta-feira, na antepenúltima aula aqui, programa da nossa série de programas sobre o curso introdutório de esoterismo e teosofia. Então, ouvintes, deixaremos com vocês agora a programação musical aqui da Esotérica FM e esperamos estar com vocês aqui nas próximas edições. Enviamos a todos um forte, um fraterno, um caloroso abraço e até a próxima edição do programa Lux Esotérica.